Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Edição aqui na Rádio Antenweb. É verdade, este espaço radiofónico que estará prestes a conhecer o seu final já no último dia, na última segunda-feira do mês de março, será neste caso o dia 25 de março, que o programa Edição irá conhecer a sua última edição, então, na Antenweb. Um programa que termina, e já lhe explico porquê, um programa que irá terminar por uma questão muito simples, porque depois desta fase inicial, em que até a edição não foi tão bem sucedida como que esperávamos, fruto também dos problemas técnicos e internos, digamos assim, que foram surgindo, que é de conhecimento público, mas a verdade é que o edição acabou por não vingar como era desejável e, portanto, a nossa filosofia vai ser outra, vai ser dividir este edição por todos os programas com locução e produção da Rádio Antenweb. Aliás, com locução não totalmente, mas com produção da Rádio Antenweb. Ou seja, nós vamos fazer aqui todos os programas que são produzidos por nós, e por exemplo o Giração não tem locução, não é? Mas entretanto vai também trazer músicas dos nossos artistas. Não será o único, como é lógico, haverá outros espaços, vários aliás, mas a verdade é esta, o Edição irá então terminar no próximo dia 25 de março. Pois é, ouvintes, e nós vamos ficando por aqui, vamos trazendo música dos nossos artistas, como é o caso desta que hoje partilho com vocês, que é nem mais nem menos que a música da cantora Mary Lee. O tema chama-se Dança Gatinho. É uma cantora que, enfim, acabou por marcar a Rádio Interweb, porque foi uma das artistas com quem tivemos uma relação mais próxima no ano de 2011. Lá vão quase 2 anos desde que tudo começou. Aliás, já lá vão 5, quase 2 anos. A entrevista primeira foi dada a 18 de março de 2011 e depois então uma outra entrevista no dia 29 de julho, creio, nesse ano de 2011. Bom, nós vamos aqui continuar com música e hoje vai ser assim. Vamos trazer aqui 4 sequências musicais com 3 temas cada um. E hoje vamos começar então com Mary Lee, como disse, com este Dança Gatinho. Também o Jorge Guerreiro com Nossa Noite. E o Nuno Silva com Vamos... O Nuno da Silva, Vamos na Tua Canoa. São as 3 primeiras que vamos ouvir nesta edição do nosso Edição para 4 de março de 2013. Oh, oh, oh, oh, sempre agarradinho. Oh, oh, oh, oh,

para rir. Deita fora os problemas, vem comigo sem tardar. Não traga das tuas penas, senão me fazes chorar. Vamos na tua canoa, vamos na tua canoa. Vem comigo na água, a prova a minha chama. Muito mais saborosa que uma boa feijoada. Vamos na tua canoa, vamos na tua canoa. Vem comigo na água, a prova a minha chama. Muito mais saborosa que uma boa feijoada. Aqui estamos nós, ouvintes, depois destes três temas. Agora vou-vos trazer outros três temas, que são também eles diferentes. E a lógica vai ser esta, durante esta emissão, vai ser assim mesmo. Vamos trazer temas que são diferentes e que, por isso mesmo, devem os ouvintes prestar atenção. Vamos trazer aqui nesta edição do nosso programa, do nosso edição, vamos trazer-vos então mais uma sequência, esta mais calma. Susana Félix traz-nos o tema Bem-vindo, do álbum Procura-se. Nós entrevistámo-la também, já que uma vez recuperamos um excerto dessa entrevista. Também entrevistamos os Fingertips e vamos trazê-los aqui com Running Out of Time e também a música dos Smack. És quem me seduz. São três músicas que vamos então ouvir nesta edição do nosso edição. Uma edição então que marca este regresso deste espaço radiofónico, que também, como já disse, terá um fim anunciado no próximo dia 25 de março. Atenção que estas são ideias, todos os programas que vão aqui terminar serão ideias que irão ficar em reserva e poderão um dia voltar, caso haja essa possibilidade. São, portanto, todas elas ideias que vão ser postas de parte, não porque não funcionaram na sua pragmática, digamos assim, mas porque realmente a programação que aí vem tem de facto outra qualidade, tem de facto outra. Os ouvintes que vão escutar a Rádio Interweb a partir do dia 1 de maio terão também essa noção referente então aos programas que a partir daí iremos exibir. Já fomos dando conta de alguns, o facto da Hora Zero passar a ter 3 horas e não 2, por exemplo, também o facto de termos aqui o Ser Português, que é um programa que, contrariamente ao inicialmente previsto, não vai ter 2 horas, mas sim 3 horas, e portanto vamos ter aqui muita coisa então a abordar nesse mesmo espaço de programação, não é? Portanto, vamos ter aqui algo muito, muito diverso então também para o estimado auditório. E o nosso edição vai mesmo ter que ficar pelo caminho, não é? No dia 25 de março, no mês de abril, vamos ter pouca programação, é um facto. Vamos estar mais empenhados noutras coisas, mas a verdade é que a partir do dia 1 de maio vamos ter uma programação totalmente diferente. E eu confesso já que estamos ansiosos, porque já faltam menos de 2 meses para arrancarmos com a nova programação. Mas dizia então que vamos ficar, e sem me alongar mais, com Susana Félix e este fantástico Bem-vindo. Também fica tipo-se com Running Out of Time e, por fim, a música do Smack chama-se És Quem Me Seduz. Traz as promessas que não escolhi. by choosing new lies. I'm raising your secrets through this pillow sound. Nobody stands here, so I cannot be found. There is another battle we need to fight, another place where I should go, so let me know. Oh, I can't take it all. Seja terra ou mar, estás em cada raio de luz. Faço o que fiz. nada a fazer. És quem me seduz. Não te vou perder. Venho que vieram, mas vou subir. És quem me seduz e me faz viver. Vou atrás de ti mesmo até morrer. Agora te encontrei, não vais fugir, porque eu te vou trancar. Tu podes me tentar, mas não vai dar, porque eu não vou deixar. E mais uma sequência musical de três temas. Agora vamos inclinar-nos para o fado, precisamente. Vamos trazer-vos aqui três temas de três nomes que chegaram até nós. O fado, neste caso, trago-vos, por exemplo, a voz de Vera Castro, ela que nos canta este bonito tema, que dá pelo nome de Por um Dia, peço desculpa. Vamos também ficar com o projeto Marifados, um projeto também interessantíssimo ele, e que muito nos vai elucidando também sobre o novo fado português, ou seja, os novos dias do fado, podemos chamar assim. Vamos ficar com o Choro da Terra, música então que trazemos do projeto Mar e Fados. Vamos por fim ficar com Mário Moita, mais um nome que também acompanhamos e que pretendemos continuar a acompanhar nessa fase nova, que será a fase da, enfim, da remodelação, então, da rádio Antena Web. Dizia eu que vamos ouvir de Mário Moita mais uma canção que eu não sei se lhe é de chamar fado, quer dizer, podemos sim, podemos dizer que é também um novo fado. A verdade é que este tema que nós vamos aqui ouvir, que dá pelo nome de Moura Encantada, tem instrumentos como saxofone, que aliás até abre a melodia. E sem dúvida que é algo de facto muito interessante neste novo fado português, é a introdução de instrumentos que, digamos, se juntam aos tradicionais, a guitarra e a viola, e quanto muito um piano, que até fazia parte e que depois acabou por deixar de fazer quase parte do fado. Mas, enfim, são portanto novidades no fado, são portanto novidades da nossa música portuguesa, influências positivas, na minha opinião, porque ainda mais enriquecem o próprio fado. E vamos ouvir então estes três temas. Vera Castro é a primeira que nos traz Por um Dia. Ela foi a primeira entrevistada da Rádio Antena Web há precisamente, deixa-me cá ver. Agora não sei se é precisamente, sim, há precisamente 2 anos e 1 mês. Na altura, ela foi então no dia 4 de fevereiro, a primeira entrevistada então do nosso programa Tempo de Antena. Estávamos no princípio desse programa que também terminará. É verdade, também terminará, mas atenção, porque isto das entrevistas não acaba aqui. Não. Bom, mas isso já serão outras novidades. Para já. Vamos mesmo deixar-vos com estas três músicas. Recordo Vera Castro, Por um Dia, Marifado, Choro da Terra e Mário Moita, Moura Encantada. Daqui a pouco as despedidas. Perguntas como é que eu estou. Dizeres para ti morrer é um estranho. esqueço o teu amor. Choro da terra. Procuro e não te encontro, procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha moura, encantada, repleta de perfume, o sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura, encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Procuro e não te encontro, procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. E aqui estamos agora para o término desta edição do nosso Edição aqui na Rádio Interweb. Vamos acabar com mais três temas, uma edição que fica por aqui, mas promete de voltar amanhã, para a semana, dia 11, para mais edição deste espaço radiofónico. Vou despedir-me com três temas. Marisa Mota traz-nos Eu Avisei, é um clássico, digamos assim, é uma música já algo antiga, já tem quase 3 anos, mas ainda assim vai tocando aqui na Rádio Interweb. Marisa Mota, que o cantor, por algumas profissões de saúde, não pôde lançar-se ou continuar a sua carreira musical por enquanto, mas esperemos que este ano 2013 seja mais sorridente para a cantora do Montijo. Também vos deixo música de Jorge Ganhão, a canção de Madrugar, e por fim a Escada Sem Corrimão. Quem a canta é Jonatas Pires, vocalista dos Pontos Negros. Esta música serviu para ajudar a freguesia soriana de Rapeix, uma das mais pobres da Europa. Ele que então se dedicou a esta causa, aliás, lançou os lucros, reverteram integralmente para este fundo, portanto, de ajuda à freguesia de Rapeix. Pois é. Ora, a nossa edição vai mesmo ficar por aqui. Eu volto só na próxima segunda-feira, dia 11 de março. Despeço-me com um forte abraço e agradeço-lhe sinceramente pela sua companhia. E conto consigo, então, para mais uma edição deste Edição aqui na Rádio Interweb. Boa noite. Avisei para não esconderes nada. Até pensei que a noite passada fosse a prova que tinhas percebido que a mentira não tem sentido. Sei quem és e o que ainda podes ser. Um tempo para perceber o que existe entre nós. É a força de uma só voz. Sei o